portal do Arrocha. Quando você me vê partir, saiba que eu não vou voltar. Vai tentar ligar pra mim, seu número eu vou bloquear. Vai perceber o que perdeu, que o meu amor não é mais seu. Já tem outra me dando atenção, cuidando do meu coração. E já não dando atenção, cuidando do meu coração.